Gospel Hits. Senhor, me capacita. O mundo me oferece o melhor de tudo que ele tem. Não quero ser meu dono. Quebra minhas cadeias, resgata-me, Senhor. Não quero ser refém. Não vou invalidar teu sangue, ó Jesus. Morte, sacrifício, aquela cruz. O maior investimento que alguém já realizou. Não vou invalidar teu saldo de amor. Num preço incalculável o Senhor me comprou. Novo homem, separado, exclusivo para o teu louvor. Som abençoado com Jairo Bonfim, exclusivamente seu. Lindo louvor, não? Teve antes Hillsong United, Scandal of Grace, Fernandinho, Tudo é Possível. E começou com o Ministério Emanuel, Preciso de Ti. É o Gospel Hits com as principais emissoras que fazem parte da nossa rede. Quem quiser conhecer, é só acessar o nosso site aí, redegospelhits.com.br, e depois clicar lá em parceiros, tá bom? E falando em parceiro, quero dar as boas-vindas à Luz de Betel Web Rádio, lá na cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, direção do Emiliano. Alô, galera aí de Campos de Goitacazes, sejam bem-vindos e receba o programa Gospel Hits aí em sua casa, no seu trabalho, pela internet. E eu quero mandar um alusão aqui lá para Nildinha Mendes, em Patos de Minas, Minas Gerais, ao Luciano Vieira em Luziânia, Goiás, ao Billy Manara em Vitória do Espírito Santo, ao Vandro Ramos em Socorro, São Paulo, ao Ebert Andrade de Freitas em Iturama, Minas, para o Léo Rodrigues em Salvador, na Bahia, e ao Jonas em Varjota, no Ceará. E você do outro lado pode curtir a página do Gospel Hits lá no Facebook e deixar o seu recado para a gente mandar um alô aqui nos próximos programas. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Também o nosso site deixando o seu recado, www.redegospelhits.com.br. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. Adoração. Não vivo mais eu, mas ele em mim. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Gospel Hits. Muito bem, você que ligou o rádio agora, tá rolando Gospel Hits aqui na sua rádio com exclusividades e os melhores louvores para abençoar a sua vida. Muito prazer, eu sou Xandelli por aqui, só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica e tem muitos louvores pela frente. Eu quero mandar um alôzão aos ouvintes que vão lá em nossa fanpage no Facebook. Para Dani Ribeiro em Cosmorama, interior de São Paulo, para Andréia Maestro em Piracicaba, para Leti Lima Lira em Votuporanga, ao Rodrigo Cavalcante e o Edilson Bruno na Grande São Paulo, ao Roberto Martins em Alegrete no Rio Grande do Sul e para Bianca Chiquetelli e o Otávio Chiquetelli de Guariba, também interior de São Paulo. Eles que deixaram um recado em nosso site pedindo um louvor da Bruna Carla. Vai curtir nesse bloco ainda, tá bom? A paz, amados. Agradecendo a companhia da Vânia Buozzi em Valentim Gentil, em Sampa, que também deixou seu recado lá para nós. Obrigado pelas palavras e fique na paz aí, irmã. Agora tem louvor internacional com Jeremy Camp, Come I Lie. Gospel Hits, muito mais você. Watch the world being held captive by dreams that will never be fulfilled in this life. Chasing the darkness and everything that surrounds, all the emptiness buried inside. Well, I won't stop showing this hope that is holding the passion so deep in my heart. To tell all the world of your love and affection and the plan that you've had from the start. So I will continue to fight till the world comes alive. Till the world comes alive. Yeah. 'Cause you have restored us and you have redeemed us. We have been given new life. That begins by receiving the forgiveness that cleanses us all. All the broken and bleeding, just start by believing.

escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. Olá, quem era eu? Servo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. Acreditei. Me deu veneno, iludido, eu aceitei. O mal aconselhou e eu acreditei. Me deu veneno, iludido, eu aceitei. Eu me droguei, me viciei. Mas o amor de Deus me arrancou dali. Hoje estou aqui. Quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. Oh Lord. Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. Oh não. A droga vem pra matar. A droga vem pra destruir, pra confundir, para iludir. A droga joga filho contra pai. A droga vem pra tirar a paz. Mas Deus me deu vitória e hoje estou aqui. Você também vai conseguir. Quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. Jeová, Jeová, Jeová. Eu fui gerado pra adorar ao Senhor, o Criador. Eu só não posso esquecer de onde Deus me tirou. Não, não. Quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. Sucesso gospel, rola aqui no Gospel Hits para abençoar a sua vida. Você que está aí do outro lado precisando ouvir uma palavra de esperança. O Gospel Hits tem essa função através da palavra de Deus, na mensagem bíblica que rola no final do programa e também através dos nossos louvores. Curtimos aí Lázaro, Quem Era Eu, Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado e Damares, Você é Mais Deus. Curta a nossa fanpage lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. O nosso site é redegospelhits.com.br e siga-nos no Twitter, @rede_gospelhits. Entendeu aí? É só participar, seja você aqui no Brasil e você fora no Brasil. Estamos com mais de 200 emissoras de rádio e web rádio fazendo parte aqui da nossa rede.

mais alôs aqui no programa. E antes de rolar o próximo louvor, eu quero oferecer lá para o Roberto Rodrigues em Caruaru, no Pernambuco, ao Francisco Gualberto Feitosa da Silva em Fortaleza, no Ceará, para Jane Miranda em Vitória da Conquista, lá na Bahia, e também ao Rui Gomes de Oliveira na Praia Grande, São Paulo. Graças a Deus, temos ouvintes em todas as partes do país e também lá no exterior. Ah, quero mandar um alusão lá para os nossos ouvintes na Espanha e também em Portugal, sempre participando aqui da nossa programação. É essa programação que está no ar há quase 6 anos e, graças a Deus, temos colhidos aí bons frutos. Nosso objetivo, como eu disse aí anteriormente, é sempre levar a palavra de Deus a toda criatura. Sermos pescadores de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, enfim, todo aquele que respira o ar do Senhor merece receber o Espírito Santo aí no seu espaço físico, na sua vida, né, meu amado? O louvor do Trazendo a Arca, o Nardo, tá chegando aí. Quero oferecer lá pra Eliane Gonçalves, que não mencionou aqui a sua localização. Mas mesmo assim, vai curtir com a gente. Aumente aí o volume. Fazer ser, Senhor. Fazer ser o seu nardo precioso. Fazer ser o seu bálsamo sobre nós. Sobre os cansados e sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo, faz descer o nardo. Sobre os que choram, os abandonados, sobre os cativos, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nar.

um dos maiores sucessos para você da música internacional. Jesus Cutry, Where You Are. Teve Paulo César Baruque na versão acústica Minha Força e André e Felipe Chorar Pra Quê. Estamos finalizando aqui a nossa parte musical. Meus últimos alôs antes da mensagem bíblica. Lá para Patrícia Egas, em Guararapi, São Paulo. Ao Davidson Wesley da Fonseca, em Virginópolis, Minas Gerais. Ao William Duarte, em Altazes, lá no Amazonas. Ao Fabiano Mesquita, em Fortaleza, no Ceará. E ao Joel Cardoso de Almeida, em Palmas, no Tocantins. Eu acho que só não temos aqui a parceria em dois estados do Brasil. Preciso verificar antes de anunciar. Mas estamos aí praticamente em todos os estados. E lá fora nossa audiência tem sido muito abençoada. E você, durante a semana, a qualquer hora, você pode curtir a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits e, consequentemente, deixar o seu recado. O nosso site, redegospelhits.com.br, e o nosso Twitter, @rede_gospelhits. Fique à vontade e participe, mande o seu alô. E, se acaso eu não atender o seu pedido musical, me perdoe, porque o Gospel Hits só tem 60 minutos e não dá para atender a todos. Mas o alô, claro, não falta. Vamos com a mensagem bíblica aqui. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem bíblica é O Amor de Deus Nos Dá Segurança. Quando Jairo recebeu a notícia de que a sua filha havia morrido, Jesus apelou para sua fé dizendo: não temas, crê somente. Está lá em Marcos capítulo 5, verso 36. Esta declaração é a resposta definitiva para todos os questionamentos e inseguranças de uma alma aflita diante das impossibilidades da vida. Precisamos conhecer a grandeza do amor de Deus para que o medo não roube de nós a bênção que já está preparada. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4, verso 18. Meu amado, minha amada que está curtindo Gospel Hits aí, confie no Senhor absolutamente, porque tudo é possível ao que crer. Eu que diga. O escritor aos Hebreus afirmou que a fé é o elemento indispensável para que Deus opere milagres. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Dentre as leis espirituais que governam as nossas vidas, há uma lei que diz que o justo viverá por fé. Está lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Isso está escrito e estabelecido como um decreto de Deus. Deus não é homem para que se arrependa daquilo que ele fala. Ele falou, está falado e vai cumprir a promessa. Amém? Assim, exercitar a fé não é apenas uma escolha, mas uma necessidade em um mandamento. Tende fé em Deus, disse Jesus, Marcos capítulo 11, verso 22, sabendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Devemos buscar na Bíblia o fundamento para uma fé positiva. A fé que Deus honra é aquela que diz o que a sua palavra declara. Não há outro ponto de apoio para a fé verdadeira senão a palavra de Deus. Temos que compreender o que ela diz, concordar com o que está dito e confiar que ele fará exatamente o que disse, cumprindo assim as suas palavras. Ele disse: eu velo sobre minha palavra para cumprir. Apoie-se na palavra de Deus e a sua fé se renovará diariamente, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a mensagem bíblica de hoje aqui no Gospel Hits. Até o próximo programa e fique na paz. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.